Azul 4032, complete curva direita pro A080. Na presente 80, qual o limite no próximo? Tá ok, de Mike, no 20 em DB Simbra. 20 Simbra. Velocidade 210. Pantanal 4710, desça 2000 pés, altímetro 90 no 1, autorizado sinal ILS X-Ray, informe estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, informe estabilizado, Pantanal 4710. Já temos o Zulu completo final, chame de noite decimal meia, bom pouso. 86, obrigado, boa. Tem o Zulu. 5709, localizador. Já 5729, completo final, chame de noite decimal meia, bom pouso. 86, ok. Azul 4032, desça 3000 pés, ajuste 190 no 1. 3000 pés com 1011, azul 40 no 1. Tem a posição? Número de cruzamento imediato. De imediato, pastor. Cruzamento imediato, pastor. Salvador, boa tarde, é 5729. Estamos a 4-5 de Simbra. Na 1-0, baixo trabalho. 5729, continue a aproximação, número 2 para pouso. Sente, nada nada. Chove? Negativo, pista úmida, tivemos uma chuva, porém já seguiu para o setor norte. Ok, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, eu tenho 3155, ponto de espera para. 3155, mantenha o ponto de espera. Ok. Jet Tango Zulu, livre pouso 910, ventou no 70 graus, cono 3 nós, altímetro no 0, no 1, pista úmida. Livre pouso no 0, Jet Tango Zulu. Contra C, 5.5 milhas da fé. Redução, Pantanal 4790. Mike Serra Golf, desce em condições visuais para o tráfego em Salvador. Altímetro 1091. 1011, desce da 1.500 na próxima parede. Azul 4032, complete curva à direita para o 1970. 1970 para o LOC, azul 4032. Ok, agora nós temos a informação que um tráfego encontra seu norte e com transporte em cima. Iremos alongar um pouco e ultrapassar novamente o curso do localizador devido ao tráfego do norte, aproximação com a torre na pista 17. Ciente, senhor. Velocidade, mas tem que reduzir alguma coisa a mais? Confia para o controle. Usa mais velocidade. 170 a mais. 702. 3192, desça para 4000 pés, reduz a 1970 mais. 4000 já está 1.70. Informo que agora é o número 5 na aproximação, é o número 5. Temos um tráfego de transporte de enfermo no setor norte, visual 4. Controle ao Xané 6327. Xané 6327, contato radar na decolagem. Suba para o nível 240 da El Lede Ilhéus, mantendo perfil. 240 da El Lede. 4032, desça 2000 pés, altímetro 901. Ultrapasse o curso do localizador novo limite, QD Mike 070 em DB Simbra. Sim, estamos para 2000, o limite agora é 70 de Simbra. 3192, desça para 3000 pés, ajuste 90 no 1, irá ultrapassar também o curso do localizador novo limite, o QD Mike 070 em DB Simbra. 7, 3192, 3000. Controle, aéreo, remeteu. A posição do patio 3 atento ao balizador aqui. Ok? Torre instruiu a remeter, confirme. Afirmativo. Eco Zulu 90, visual com campo. Sente, o Eco Zulu 90. Prossiga final, chame turno 8, decimal 6. Eco Zulu 90. 86, galera. A torre informou 5729, prioridade aeronave na 197. Portanto, ele nos instruiu a remeter, ok? 1 November, siga para a 197, sem reduzir, aguarde autorização para pouso. Direita para dar tempo para o colega pousar. Negativo, não será necessário. Vamos iniciar um vetor agora para a final. Curva à esquerda para o A050. Esquerda 050, azul 4032. O 4790 prossegue na aproximação, senhor? 4790 prossegue na aproximação. Tráfego informado anteriormente contra sua milha na cabeceira 197 agora. Uma milha para o toque. Siga na aproximação, chame turno 8 decimal mesmo. Sente, 286, apontando a 4790. Objeto 5729, prossiga aproximação perdida, sua vetoração. Curva à esquerda para 360, suba para 3000 pés. Esquerda 360, 3000 pés, web 5729. Pantanal 2231, sua vetoração sequenciamento. Curva esquerda para 0190. Desce para 3 mil pés, altímetro na 09. Pronto, cópia? Pronto. 785 Galeão, nível 3, meia dúzia, zero autorizado, via Peruísque 50 até B10. Bravo, indo até o teto Eco Victor, B10. Após a PR November 857, Porto Seguro, sem a Golfo Romeo. Após intercepto, o PR Zulu 16 até Groove. Golfo Romeo, uniforme Fox Fox. Após intercepto, o PR Zulu 14 até Toquim. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após B10. Aciona transponder 5451, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado 360 para Galeão, Upper Whisky 50 até B10, Upper November 857 até Seguro e Upper Zulu 16 até Groove. E após Upper Zulu 14 até Toquim. Decola da 10, curva direita, da Eldiner Leida, 5451, aciona 1935, gol 1785. Sem interceptar a posição de Nel, que é Dael, subida Dael, após Leda, após Bidev. Sem a posição de Nel. Ok, Dael, Leda, obrigado, copiado, gol 785. Metro 04, chame pronto, chibre acionamento, gol no 785. Chamaral, 785. Super. Curva à direita para o 050 para interceptar o curso do localizador. Altímetro na 019. Direita 050 para interceptar, descendo 2000. Web 5729 atingiu 3000. 729, complete curva à direita para a 280. Tem condições? É, esquerda seria, né? Correção. Esquerda, 280. Sim. Afirmativo. 280 pela esquerda, 5729. Controle de Salvador, gol 1925. Boa noite. Bom, 925, mantém a escuta, autorizado para seguir na chegada a Bonsa. Break, Mike Serra Golf, tem condições de passar a lateral de Veracruz a 1500 pés? Vou incrementar, Mike Serra Golf. Pode chamar a torre, 4032? 29 decimal 6, tá bom, Paulo? Yes. O controle Web 5729. Web Jet 5729, para você. Eu só queria minha informação mais precisa da aeronave que tinha prioridade e o controle nos fez arremeter. Quer dizer, a torre, na verdade, nos instruiu a arremeter. Você tem a ciência dessa aeronave? Ok. Nós tivemos a informação que o tráfego estava com o transporte em cima a 15 milhas ao norte. A aeronave não nos informou. Ok, então era enfermo, né? Ok, obrigado. Enfermo, enfermo. Boa tarde, Pantanal 4790, livrou na Alfa. Uma aproximação, chamando o T9 decimal mesmo, posso. Passaria 2231, reduza para 1970 mais. Desça 2000 pés, altímetro 0111, forma estabilizada. Reduzindo para 1970, confirma? Termo, 1970 mais. 1970. Quadrado de Salvador, muito boa tarde. Tá 3567, informação Quebec, 200, vibrando agora para o 1150. Mike Serra Golf, desça 1500 pés, inicio uma espera agora na posição visual, até prosseguir até 1500 pés. Altímetro na 09. Autoriza descida em órbita? Descida em órbita. Até 1500 pés, prossegue posteriormente na proa de parede. Golf. Então, 3192, chame de torno e decimal mesmo, bom posto. Jet 5729, curva à esquerda por a 250. Esquerda 250, F5729. Qual seria o nosso número agora, hein? Para o número 4. Número 4, ok. F25, desça para o nível 050, autorizado chegada a bomba. 050, chegada a bomba para o gol 1925. Nuno, ainda não temos o plano sistema, confirma o horário do plano. Para os 20, não, confirmado, 1832, só poderia confirmar a saída? Tem um destino? É para Brasília. Será Gole, transição Ofito. Ok, Gole Ofito, obrigado. Padrão 59, chama controle 1 na decimal 35, bom voo. 1935, muito obrigado, uma boa tarde. Passou externo, embaixo travado, 3192. 3192, vento 160 graus, cono 0 nós, altímetro no 0 nono, aguarde pista livre. Guardando. Ativo. Montando a visão pra pista. Tomara. Controle de Salvador, boa tarde, TAN 3155, transfere passando 1.800 pés, 1.600. Boa tarde, TAN 3155, contato radar decolar e suparível 300, mantendo o perfil da saída da LED da B10. Perfil da da Euleda Bidev, subindo ao 300. Objeto 5729, desço 2000 pés, altímetro 9011. 2000 manter a proa, algum limite? Para interceptar o curso localizador, complete curva à esquerda, proa 1620. Esquerda 60 para o localizador, 5729. Reduza para 1970 mais. Reduzindo, 5729. Mike Serra Golfo prosseguindo Paripe. Tá de Paripe, Mike Serra Golfo. Zero 3R2, boa tarde, táxi Alfa, é após Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, azul 4032. Faria 2231 4 milhas para o marcador externo, complexo na ILS X-ray, chantorno e decimal meia, bom posto. Chamador 118 milhas. Objeto 5729, autorizado na ILS X-ray, forma estabilizada. Autorizado o X-ray, reposta estabilizada, 5729. Oi, Salvador, passaria 2231? Passaria 2231? Afirmativo, já no localizador e no glide. Sente a parte externa. Tomara no externo. 755, daqui é PEC, cruza 220.70. Bola 755, desça para o nível 090, autorizado chegar na ponta. 090 na ponta, autorizado, bola 755. Negativo, estamos com a aeronave já no localizador, vai aguardar o sequenciamento, pelo menos mais um pouso, Pastor 17. Só 3192, solo 02, livre à direita, solo 121, decimal 9. 2 Salvador, passaria do 2231 no externo, já avisou com a pista. 2231, vento 170 graus, com 4 nós, altímetro no 0 no 1, livre pouso no 0. Ok. Livre pouso para o 223. Ajuste no 0, turno no 86. Ajuste no 0, 1-1. Então, bom voo, boa tarde, gol no 785. Quanto espera, 286, com milhões, o gol 785, boa tarde. Fala 392, livrou, boa tarde. Boa, tá 392, táxi Alfa, repórter-se da Juliette para ingresso. Alfa da Juliette para ingresso, 392. Confirme a procedência, é que você acerta? Ingressando na CTR, o IEC Serra Fé. Objeto 5729, flat de aproximação para a pista 190. Observação final, chame o turno aí, decimal meio, bom pouso. 18.6. Rua 925, desça para 3.000 pés, altímetro 901, no livro da restrição de altitude em quilômetro. Para 3.000 pés, livro da restrição do voo 1925. Está confirmando 3.000 pés. Afirmativo, 3.000 pés. Altímetro no 0 no 1, livre taxa, chama para ingresso, Lima Bravo Alfa. Lima Bravo, Bravo Alfa. Manda a GLS 392. Assim que é autorizado. Passagem do passarido na curtíssima linha, mantenho no 0. 7, portão 04. Juliette, portão 4, 3192. Desça para o nível 050. 050, tá 3567. Reduz velocidade 220 nós. Desça para o nível 080. 080, descendo 220 nós. Gol 9755. Boa tarde, passageiros 231, táxi Alfa, após Juliette, remota 12. Lembra, 5729. 5729, Campo à Vista. Afirmativo. Sente, vento 1970 graus, cono 4 nós, altímetro no 09, agora de pista livre. 5729, guardando autorização de pouso. Ativo. 7 pés, Ex-Serra Serra, informe Pitão Sul. 5 pontos espera no Zé. A gente mantém o ponto espera no 785. Mantém. O Zulu. Temos Zulu, prossiga. Vamos com o pátio 3, solicita ataque com a hangada baixa. Ataque com o pátio 3, vai reportar para ingressar no pátio principal, que tem uma. O Embraer da Passaredo, já na Alfa, vai ingressar no pátio principal, vai seguir o mesmo. Controle 199, decimal 35, bom voo. Transa Márcio 35, obrigado. Prove, pastor, no 7. Pastor, no 7, contato radar na decolagem, suba para o nível 090, sai da Conde. Sai da Conde, pastor, no 7. Base 25, desça 2000 pés, altímetro 901, autorizado para ILS X-Ray, informe estabilizado. Descendo para 2000, autorizado ILS X-Ray da Dash, informará estabilizado, 1925 da Gol. Controle Salvador, boa tarde, ao 35488, sentido da Quebec. 35488, contato radar, desça para nível 050, autorizado chegada a Mário. Chegada a Mário, 35488. Zero. Ali mantém no 0785. Bom, pelo altímetro na 019. 3000 pés, livre restrições de pelo. Meio alto, está Afirmo, livre ingresso, reposto na Lima, Juliette Santana Zulu. 755. Passou Paripe, Mike Serra Golf, ainda não visual com campo, voa rotatória. Prossiga a rotatória, faz visual com aeródromo, Mike Serra Golf. Controle 5488, desce conforme cartas. Desça para o nível 050, autorizado chegada a Mário, trip C 488. 050, ciente. Good afternoon. Fort level 340 to Petrolina, Red Cop. More than ready, sir. 314 clear to Petrolina, Sierra Bravo, Papa Lima, port level 340 via Upper Zulu 20. Departure 1010 after departure left turn, Momo departure with the Flock transition, Fox Lima Oscar Charlie Kilo transition. Squawk code 5502, control departure frequency 119.35. Ok, Ocean S6314 clear to Petrolina 5 level 340. Departure runway 10, left turn, moment of departure, Fox transition. Upper Zulu 20. It's calling 5502119.35, Ocean S6314. Quebec's correct, and altimeter 1011. Ocean S6314, call Mirror Red for tech for push and start. Gate number 03. Look out, sir. Ok, confirma, Martin, can you pass? Ok, mil pés, tem condições de prosseguir a mil pés? Afirmativo, se acessar para mil pés, para a volta. Se dá um no 7. 3-8, decimal meio, bom posto. 18-6, Torre Salvador. Obrigado. Estou 3567, desço 2000 pés, autorizado sinal IADS X-Ray, forma estabilizada. 2000 pés, chamada estabilizada no X-Ray. Tá, 3567. Ele autoriza para o GTAP para o 5488? 5488, autorizado, voa direto ITAP. ITAP 5488. Uma nave decimal ao 351 gol. 1935785. Oi, Salvador, é o gol 1925, estabilizado, contém baixado e travado. 1925, campo à vista. Afirmativo, comandante. Sente livre pouso na 1-0, vento 1-8-0 graus, cono 5 nós, altímetro 1-0 no 1. Livre pouso para o gol 1-9-2-5. 3-5. Atingindo 050, bom, 755. 755, desça 3000 pés, altímetro 1-0 no 1, livre da restrição de altitude em Pilar. 23000, autorizado, 1011, livre da restrição, bom, 755. Pôneis malditos. Sente cruzamento de imediato, reparte livrando. Pisou com o banho da Gol na final no 0. Afirmo, vai reduzir mais um pouco. Sente, continue como número 2 para a 1-7 sem interferir com o banho da Gol. Aguarde autorização para pouso. Golfe, a 3 milhas. De frequência ele vai estacionar. Mike Serra Golf, vento 1-7-0 graus, cono 3 nós, altímetro 1-0 no 1, livre pouso na 1-7, atento a estreito de turbulência. Golf, após o pouso, backtrack, pagada bata. Sente. 3-1-0, chame plano 8, decimal meia, bom pouso. 8-6-10, pode. 1-7-5-5, desce 2000 pés, altímetro 1-0 no 1, autorizado sinal INS X-Ray, forma estabilizada. Em 2000, não é posto estabilizado no X-Ray, bom, 1-7-5-5. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3567. Boa tarde, tá 3567, é a parte externa. Eu posso parar. 925, solo 1-3, livre direita, solo 121 decimal 9. À direita, solo 21 decimal 9, gol no 925, livrou. Ligou 925, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, repórter antes da Juliette, para ingresso. 6321 para Brasília, está pronto, cópia? Pronto para cópia, 6321. 6321, Brasília, autorizado nível 320, via Pesulu 17. Decola da pista 10 após decolagem curva à direita. Na subida Gole, transição o fito. Aciona transponder 5507, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado Brasília na nível 320, decola, via Peru Zulu 17, decola da 10 com curva direita, saída Gol em transição ao Cito, transponder 5507, controle 11935, Oceanair 6321. Correto na remota do pátio principal, remoto no 3, chame pronto, pushback acionamento, ajuste de altímetro, 1-0-1-1, Oceanair 6321. Samara pronto, 1-0-1-1, obrigado. Salvador Ground, Oceania 6314 at gate 3, request start-up and pushback. 25, chame agora Centro Recife 288 até 3325, por favor. 288-3325, boa. 755, operacional ILS X-Ray, chame torno aí decimal meia, bom pouso. 76, bom, obrigado, bom, 755. 35488, desço para 2000 pés, altímetro 9011, livre da restrição de altitude em Itape. 2000, livre de restrição, 5488. Coordinate with the ground staff. After the track, Boeing 737 has parked gate number 01. Approved startup and push. Call me ready for text. Roger, we clear pushback and startup after the Boeing. We had it. Thank you. Brasil, bom, 755, passou Índia Serra, baixou, travou, avistou. Boa tarde, 1755, ventou no 70 graus com 15 nós, altímetro no 0-1, aguarde pista livre. Guarda pista livre, 7. 3567, solo 17, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 1215, Alfa Charlie Mike, voe na proa de Bonf, ou caso piloto, tem condições autorizadas pelo para a chegada Bonf, altímetro 9011, desço para o nível 050. Pelo para na chegada Bonf, 050, Alfa Charlie Mike. Tarde, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Pela Alfa, reporta antes da Juliette, está 3567. Pastor 97, prossiga. Poderia coordenar o nível 110 por Pastor 97? O 90, autorizado, Pastor 97. Autorizado, obrigado. Pastor 97, Salvador Lima, Bravalfa. Leão Bravalfa, prossiga. Livrando a CTR no momento, final de pouso na unidade aos 24. Fecha na escuta para a mensagem de pouso. Boa tarde, o Papa Romeo Mike é com o Vitor? Mike é com o Vitor, prossiga. No pátio 4, cliente da Romeo, instruções.